ZYL 258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. 4 horas, 14 minutos. Vanduil Ferreira. Aqui na Rádio Manhuaçu, recordações. Arthurzinho. Recordei momentos felizes que passei na roda girar, na roda girar. O povo se divertia, as crianças a cantar, e a roda gigante girava, girava sem cessar, sem cessar. Eu também entrei na roda pensando em me divertir. Encontrei com a garota que também foi distrair. Eu também entrei na roda pensando em me divertir. Encontrei com a garota que também foi distrair. Rodamos juntinhos na roda, num mundo de esplendor. Parecia um sonho encantado. Sonho do nosso amor, mas tudo passou num instante, minha alegria tão pouco durou, ao descer da roda gigante, um adeus ela então murmurou, eu fiquei triste pensando sem poder me conformar, com meu corpo coração penando, quase, quase a chorar. Eu fiquei triste pensando, sem poder me conformar, com meu coração penando, quase, quase a chorar. Eu nunca faltei aos domingos, ao parque de diversão, esperança de encontrar com ela. Aí tivemos o Arthurzinho, Roda Gigante, são 4h17. Doutor Fábio Costa Júnior, médico urologista, especialista no tratamento das doenças relacionadas aos rins, próstata, bexiga, infecções urinárias, impotência sexual, ejaculação precoce e incontinência urinária. Cirurgias para cálculos renais a laser e percutânea. A rua Monsenhor Gonzalez, 618, sala 801, 8º andar. Agende já sua consulta. 33-33-31-47-63 ou 87-37-1999. Consignado de primeira é na Portal Financeira, empréstimos em geral, correspondente Banco BMG, Portal Financeira, Reverendo Antônio Godoy, 83 no centro de Manhuaçu. Portal Financeira, a primeira, a pioneira. Mais Saúde, o plano social familiar para você e sua família. O único com descontos especiais em estabelecimentos comerciais. Médicos, dentistas, óticas, funerárias, farmácias, cursos, autoescolas e ambulância. Plano social familiar, mais saúde. Mais proteção para a sua família. Parceria exclusiva, Laboratório Apolo e Multimed. Televendas 33333 3341-4300. mais supermercado. Venha conferir nossas ofertas. Açougue, hortifruti todos os dias. Ah, e não se esqueça, quinta, sexta e sábado é dia de comida japonesa. Fique ligado, porque tem mais ofertas ainda hoje pra você. Mais supermercado, o Erundino Pereira Xavier, ao lado do Colégio Tiradentes. Teleentrega 3331-1342. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. 4 horas, 19 minutos, 4:19. Vamos seguindo aqui no Recordações. A longa distância é na capital, né? Do carnaval, né? Salvador, na Bahia. Alô, Salvador, na sintonia pela internet. Augusto César de Los Santos está aí, né? No prédio dos aposentados da Caixa Federal, em Salvador, na Bahia. Também aí, né? As eficientes atendentes de Leia Oliveira e Regiane Lago. Grande abraço para Leia e também para Regiane. E uma alusão também, né? Os familiares aí do Augusto, aos filhos Thomas, Sidney, Eden e Altamirando Kempis, também, né? A filha Adriana e a neta Gindi. Grande abraço a vocês aí na capital baiana. Marcos Roberto. Resolvi a lhe escrever a última carta para pedir mais uma vez a sua volta. Com sua ausência eu sofro tanto e não consigo acreditar que você já me esqueceu e não quer voltar. Você sentisse a saudade que eu sinto agora, mandaria a carta que eu espero logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela, mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Tento dormir, mas a saudade não me deixa. É meia-noite outra vez, estou chorando. Essa carta manchada de lágrimas, mais uma vez, vai me dizer que estou morrendo apaixonado por você. Se você sentisse a saudade que eu sinto agora, mandaria a carta que eu espero logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela, mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Escreva-me, escreva-me, escreva-me a última carta. A última carta. Aí, Marcos Roberto, a última carta. 4 horas 23 minutos, é a Manhuaçu, levando até você o Recordações, músicas do passado, melodias que o tempo não apagou. Amado Batista. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, e eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, e eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. Amado Batista, amor perfeito, 4:27. A notícia tratada com credibilidade. Tribuna do Leste, o jornal da região. A leitura informativa dos eventos com a precisão de profissionais dedicados. Leia, anuncie e assine o jornal Tribuna do Leste. Ligue 3332-2113. Tribuna do Leste, o seu jornal. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Nova FM e Manhuaçu AM. 4:28. Recordações na sua rádio Manhuaçu. Alôzão aí pra Ilma, alô Ilma, no bairro Colina, na Sintonia. Também Miriam Soares, no bairro Santa Luzia. A longa distância, vamos mandar mais um alôzão aí, nosso amigo, né? Augusto César de Los Santos, né? Está em casa com os filhos, né? Thomas, Sidney, Eden e Altamirando Kempis, também, né? A filha Adriana e a neta, né? Dindi, grande abraço. Alôzão também aí para as meninas, né? Aí no prédio dos aposentados da Caixa Federal, na capital baiana, a Leia Oliveira e Regiane Lago. Grande abraço, Leia Oliveira e Regiane. E também, né, o Augusto César, saudando seus irmãos, né? Estão lá no estado de São Paulo, né? é o Antônio Ribeiro da Mata, São Luís do Paraitinga, o Lúcio Mota em São José dos Campos, o Elísio Ângelo em Ubatuba, né? É, cada um mora numa cidade, né? Grande abraço a todos vocês aí em São Paulo e também, né, ao Augusto César de Los Santos, lá na capital baiana. Lúcia do bairro Petrinho também na sintonia conosco, né? Para o Pedro, no bairro Engenho da Serra. Vamos tocar o Gerry Adriane, falando em Gerry Adriane, né? Da Jovem Guarda, né? Tirando Erasmo Carlos e Roberto Carlos, é o único que ganhou dinheiro, né? E segurou, né? Segurou, guardou, tem prédios em São Paulo, não está muito bem, né? Esse aí não precisa mais se preocupar com o futuro, é descendente de italiano, né? Aliás, italiano não é muito de gastar dinheiro, não, hein? Gerry Adriane, a música És Meu Amor. Adriane, a música És Meu Amor, 4:32, 4:32. Já começou o maior bota fora do ano da Itamar. Conjunto sofá, 3 e 2 lugares, 249. Liquidificador a partir de R$49. Suporte para TV, só R$19. Ventilador a partir de R$59. Não perca, saldão de estoque. Itamax, a sua loja. Estamos de olho. O preço na mercearia do Carlinhos é fantástico. Confira. Aproveite as ofertas da nossa segunda da limpeza. Papel higiênico Palou a 30 metros, leve 16, pague 15, 10,90. Detergente Suprema 500ml, fragrâncias 1,28. Sabonete Johnson's 90 gramas, fragrâncias 1,09. Amaciante Amacitel 2 litros, fragrâncias 4,99. Veja multiuso 500ml, 3,29.